Olá, caro ouvinte, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um Hora Zero. Hoje é 2 de agosto de 2010 e oficialmente está aberto o canal 2 da nossa estação, o canal 2 da Rádio Interweb. Deixe-me dizer que é uma grande felicidade saber que este dia finalmente chegou. É pois com grande satisfação que a partir de hoje começam a ser lançados também para o ar novos programas no novo canal da Rádio Antena Web, canal2.radioantenaweb.info. É, portanto, hoje, para nós, um dia de grande festa. Mas o Hora Zero continua a ser o seu programa. Agora, segunda a sexta-feira, continua a ser aquele programinha em que tem sempre a sua nova oportunidade para iniciar uma nova etapa, para ser uma pessoa mais feliz, para, quem sabe, começar hoje um novo rumo na sua vida. Vamos começar esta emissão com a música You Are the Sunshine of My Life, uma música de Stevie Wonder, e vamos depois ficar com a voz da portuguesa Helena D'Água, o tema Aguaceiros. Ainda Albano com Felicità e a música final desta primeira seleção de 4 músicas pertence a Alanis Morissette, When. É como se chama o tema. Desta forma, abrimos a nossa emissão de hoje, do Hora Zero, para esta madrugada de segunda-feira, 2 de agosto de 2010. Aguaceiro, já foi banjo. Come un pensiero che sa di felicità. Vamos agora colorir a nossa noite com a voz de Craig David, Walking Away. Christine Lauren com The Color of the Night. Dublin In, a música que nos traz Chris Norman. Uma música que dispensa apresentações. Talvez pelo título possa não conhecer, também pelo título não associaria. Mas a verdade é que esta música dispensa qualquer tipo de apresentações. É mesmo uma música muito conhecida. Vamos depois ficar com o quiz. Isaac, o tema chama-se Wicked Game e este sim dispensa qualquer apresentação, até mesmo pelo título. Pois é, hoje estou bem, estou feliz. É uma nova etapa para a Antena Web, cá está. Até para nós é uma nova etapa, portanto, aproveite este balanço e faça também desta nossa nova etapa uma sua nova etapa. Não digo por ser uma nova etapa para a Antena Web, mas aproveite o balanço e transforme também a sua vida. Faça uma mudança, remodele, mande para trás as costas daqueles fantasmas que a perturbam ou que o perturbam. Tente ganhar novos motivos para manter a esperança na vida. E, enfim, se alguma coisa não está bem, em termos de emprego, família, mantenha a esperança de que tudo se vai endireitar. Sabe porquê? Porque não há bem que sempre dure. Eu tenho de concordar consigo. Mas também não há mal que nunca acabe. E, portanto, se este mal agora o atormenta, ele vai um dia deixar de o atormentar. Vai um dia acabar e vai dar e vai a tempestade dar lugar à bonança. Porque já diz o velho ditado que depois da tempestade vem sempre a bonança. Portanto, vamos aproveitar essa bonança que aí vem para fazer desta sua vida, ou para fazer nesta sua vida, uma nova etapa. Digamos que este é um diário com várias páginas. Você pode escrever a sua vida numa nova página. O que é que me diz isso? Vamos lá pensar nisso? Então é assim, enquanto pensa, vamos ficar com a música Craig David. Abra a seleção de 4 músicas que começam agora. souls apart. Shadowed smiles, secrets unrevealed. I need to know the way you feel. And I'll give you everything I am and everything I want to be. I'll put it in your hands if you could open up to me. Oh, can't we ever get beyond this wall? 'Cause all I want is just one. See you in the light, but you hide behind the color of the night. I can't go on running from the past. Love has torn away this mask, and now Seguimos esta emissão agora com 4 temas muito mágicos para que a sua noite de segunda-feira comece da melhor maneira. Vamos ficar com All Deep Is Your Love, na voz dos Bee Gees, para ficarmos depois com a fantástica melodia dos ABBA, intitulada Fernando. Vamos ainda depois à Alemanha ficar com Lena Valentich e o tema Das Lied de Von Manuel e Mariana Rosenberg. Estes são os 4 artistas, ou 4 bandas artistas que vai poder ouvir nesta emissão do Hora Certa. Daqui a pouco, quando voltar, vamos ficar em português. Trago-lhe umas musiquinhas para si, para levar até ao intervalo. Mas isso é daqui a pouco, para já. Vamos mesmo ficar com estes 4 artistas, estas 4 músicas, que espero que sejam do seu entregado e que ajudem a sua noite de segunda-feira a começar da melhor maneira. Touch me in the

Schritte, zwei, drei Schritte trennen mich von dir. Doch was hilft es? Ja, was hilft es? Denn du tanzt mit ihr. Oh, warum kann ich nicht die andere sein? Warum muss ich ihr ganz im Acabamos de escutar a grande Marianne Rosenberg nesta emissão do Arazers. Ouvimos antes ainda outra grande cantora alemã, Lena Valentich. Recordamos o tema que aqui para si já começa a ser habitual, não é? A música de Lena Valentich chamada Das Lied von Manuel. Vamos ficar com mais quatro músicas que nos vão levar de encontro ao nosso bloco publicitário. As duas primeiras são portuguesas, Filipa Paes com Que o Mundo é Meu e Annabella com Cabeça de Vento são os primeiros temas a ouvirmos. Depois Simon & Garfunkel com Starry Starry Night e ainda a música de Vanessa Hudson a fechar esta primeira parte do Hora Zero. Eu estou de volta daqui a alguns minutos, depois de voltarmos do intervalo. Vamos ter o tradicional bloco publicitário, estava complicado. E voltamos depois para a segunda parte. Entretanto, fique atento porque vai poder ouvir uns reclamezinhos do Canal 2. Chama a sua atenção porque são programas que vão estrear hoje. Vamos à música. Até já. Que vou partir. Esperam-me prados com tantas flores que só cavalos de várias cores podem servir. Quero que as rédeas façam prodígios. Vou a cavalo, galopa mais, trepa as camadas do céu sem fundo, como aquele ponto exterior ao mundo, para onde tendem as catedrais. Quero uma cela feita de restos de alguma nuvem que ande no céu. Quero invasiva nimbos e selos sobre os valados, sobre os aterros. Que o mundo é meu, que o mundo é meu, que o mundo é meu, que o mundo é meu.

Pois bem, são temas estes mais antigos. Trago-lhe agora um dos mais, aliás, o mais recente, faz inclusive parte do último trabalho lançado no ano passado desta cantora alemã. Vamos depois ficar com Andrea Jürgen, recordando Alain in der Nacht. Vamos por fim ficar com mais dois temas. A música de 1989 de Elsa Lenguini, Quelque chose dans mon cœur. E depois a música de Júlia Graziella, vamos recordar o seu anúncio de jornal. Desta forma vamos seguindo, lenta e calmamente, na hora zero e na madrugada de segunda-feira. Auf einmal dann alles zerbrach. Und als du fortgingst, gab es kein Leben danach. Fühl dich nicht mehr, fehlt mir so sehr, aber niemand bringt dich mir zurück. Lachen, zu weinen wird, stirbt jede Hoffnung auf Glück. Doch mein Herz lässt dich nie allein, es bleibt für immer mit dir vereint. Schlägt bei Tag und bei Nacht für dich, bis es glaub mir, mein Herz lässt dich nie allein. Es wird mein Leben lang bei dir sein, weil es niemals die Zeit vergisst, als du mir so nah gewesen bist. Stirb nie. Und irgendwie denk ich, Gott lässt ein Wunder geschehen. Und ich werd ganz bestimmt dich irgendwann wieder sehen. Denn mein Herz lässt dich nie allein. Es bleibt schlägt bei Tag und bei Nacht für dich, bis es vielleicht an Sehnsucht zerbricht. Glaub mir, mein Herz lässt dich nie allein. Es wird mein Leben lang bei dir sein. Es wird mein Leben lang bei dir sein, weil es niemals die Zeit vergisst, als du mir so nah gewesen bist, weil mein Herz sich ganz sicher ist. onde quer que esteja, esteja com a Antena Web. Eu estava tão contente, tudo era diferente para mim. precisa ser de moça, boa aparência para secretária. Tem que ser muito bonita, descontraída e educada. Foi numa segunda-feira quando você me pediu para ficar, dizendo que era importante terminar aquela carta depois das seis. Foi nessa noite de outubro quando perdi a inocência por você. Me entreguei aos seus carinhos, eu fiz todos seus caprichos por amor. Precisa ser de moça, boa aparência para secretária. Tem que ser muito bonita, descontraída e educada. Cada dia que passava eu vivia apaixonada por você. Você mandou entregar-me um envelope fechado pra pagar os sonhos meus. Precisa ser de moça, boa aparência para secretária. Tem que ser muito bonita, descontraída e educada. Precisa ser de moça, boa aparência para secretária. Tem que ser muito bonita, descontraída e educada. Estamos a caminhar para o final desta emissão, mas antes então tempo para mais umas musiquinhas para que a sua noite de segunda-feira comece da melhor forma. Vamos depois ficar com Julio Iglesias e o tema Ai Morenita. Depois a música de José Malhoa, 24 Rosas. Ainda os temas de Westlife, Without Wings. E dos Los Nocheros, com Tempo de Amor. São estas as quatro músicas que vão anteceder às minhas despedidas. Eu espero que a sua noite de segunda-feira tenha começado mesmo da melhor forma. Eu, Carlos Bonaparte, fiz tudo para que sim. E espero que tenha resultado. Hoje, mais uma vez, caro ouvinte, estou mesmo muito contente por ter chegado finalmente o dia 2 de agosto, o dia em que é oficialmente lançado o novo canal. Já sabe, mais uma vez fica o convite, canal2.radioantenaweb.info. Vai ter aí a oportunidade de escutar uma série de conteúdos que eu espero que sejam também do seu agrado. Vamos à música e, já sabe, visite-nos em radioantenaweb.info ou canal2.radioantenaweb.info. Agora, são duas vias em que nos pode escutar, com programações super variadas e muito, muito abrangentes. Eu também lá estarei a partir das 10 da manhã, o primeiro de par em par. Vamos à música e eu volto aqui um bocadinho para as despedidas. Até já! Thank you. Sentir só teu coração

cielo en dos. Que se quiebre el mar y caballos verdes van al sol cruzando el fuego de mi alma con tu lluvia de alta mar, con tu diamante de rocío y claridad, que las sirenas del olvido salgan de tu piel, ahogando los naufragios del ayer. Deja que encienda el arco iris del amor, su cable azul donde se duerme ese gorrión. Que ya es tiempo de saber que somos el amor, dos manos apretando aquel color. No te demores más, que se parte el cielo en dos, que se quiebra el mar y caballos verdes van al sol usando el fuego de mi corazón. Chegamos assim ao final de mais uma edição do Hora Zero. Vamos acabar este programa com quatro musiquinhas que espero que sejam do seu inteiro agrado, tal como, aliás, espero que tenham sido todas as anteriores. Vamos ficar primeiro com a música de Demis Roussos, recordando Velvet Mornings, ainda a fantástica voz de Katie Kovacs, recordando a Festus a Keksvek, ainda Brian Adams com No One Make Is Right, e a voz de Natasha St-Pierre a acabar o programa de hoje com o tema Je t'aime encore. São estas as quatro músicas das quais vai poder desfrutar, são as últimas de uma edição, aliás, de um programa que agora é semanal, ou seja, aliás, diário, que tem, aliás, aliás, um programa que agora é semanal e que tem 5 edições. É de segunda a sexta-feira. Está complicado dizer, é de segunda a sexta-feira. Que agora o programa vai para o ar, sim, de segunda a sexta-feira. Antes era de segunda a quarta. A partir de agora estou consigo todos os dias, de segunda a sexta-feira. Já sabe, portanto, que pode contar comigo sempre entre a meia-noite e as 2 da manhã, de segunda a sexta, aqui no Hora Zero. Portanto, já sabe, eu volto amanhã. Vamos então ficar com Velvet Mornings para abrir esta emissão, aliás, para abrir esta seleção de 4 músicas, e vamos fechar então com Natasha St-Pierre e o tema Je t'aime encore para fechar a emissão de hoje. Tenho a continuação de uma ótima noite. Fique bem, fique com a Rádio Antena Web. Até amanhã. Pecskék, de az a Sintonizado no Sul Antena Web. Everything's been said 100 times. Everything's been said 100 times. And I know, if I know you, it takes one more time. No one holds a knife the way you do. No one holds a knife the way you do. And I know, if I know takes one more night. No one makes it right like you do, like you do. No one makes it right like you do, like you do. Thank you.